Torre Salvador, boa noite, é o Rio Cargo, Índia Oscar Alfa. Boa noite, é o Rio Cargo, Índia Alfa Oscar.